ele falou sobre a experiência do socialismo na China, a China hoje não é há 20 anos atrás, ele tem um grande parque tecnológico, cria tecnologia, desenvolve tecnologia, vende para o mundo todo. Então isso é uma possibilidade de mais desenvolvimento, de mais negócios, e o Brasil não ficar apenas refém, como era há pouco tempo atrás, apenas dos Estados Unidos. Portanto, é um passo significativo para a multipolaridade que vem se configurando no mundo. Agora, professor Aurélio, isso é positivo para o mundo, né? Quer dizer, o que é melhor, a bipolaridade ou a multipolaridade? O que eu acho que é melhor é que o povo viva bem, né? Que as pessoas tenham direito, que as pessoas tenham comida, que não haja concentração de renda, como hoje você tem 1% dos mais ricos do mundo no capitalismo, controla 99% da riqueza. Então, essa concentração brutal de renda, que fica a renda concentrada em poucos países, isso aqui não é fácil. Então, quando você surge um outro polo, né, outro que não se coloca alinhado aos Estados Unidos, quer dizer, se coloca um outro polo, estimular o desenvolvimento de outros países, então vejo que é importante. É importante isso, é uma nova configuração mundial. Esse banco, que é um banco que vai ter fortes capitais, chineses especialmente, né? Isso vai ajudar a estimular o crescimento e desenvolvimento econômico. Para se ter o desenvolvimento ele pressupõe a garantia de direitos, né? Não é só crescer e explorar economicamente, mas desenvolver também socialmente. Portanto, eu vejo que é muito importante o fortalecimento desse bloco, desse BRICS, que você vai configurando uma nova geopolítica mundial. O Brasil ganha com isso, professor? O Brasil fica... Muita gente acusa também o governo Lula de ser muito ideológico nessa questão internacional, né? Isso não é só ideologia ou é uma questão prática? Isso é bom para os negócios do Brasil? É claro que é bom para os negócios. Você vê o tanto, só que aqui próximo aqui da gente, aqui em Mauriti, vai ter um investimento de uma empresa chinesa que vai gerar milhões, bilhões de investimentos e milhares de empregos. Então é claro que isso é importante, você não ficar refém de um país só, e você ter o Brasil ter relações comerciais. Não significa que o Brasil não vai ter relações comerciais com os Estados Unidos, pelo contrário, você está abrindo outros canais de negócios, né, de relacionamento, e o Brasil entrar no cenário internacional, como vinha nos primeiros anos do governo Lula, de forma altiva, de forma soberana, de forma independente, e o país jogar um papel destacado na geopolítica mundial. Então isso é muito importante, porque vai abrir mais outros parceiros. Você vê que pouco tempo atrás o Brasil não comercializava com aqueles países lá no Oriente. Depois dessa abertura econômica, o país já começa, o Brasil tem muitas relações com esses países, isso gera divisa, gera recurso para o país, gera riqueza. Portanto, eu considero que isso é um fato muito importante, o Brasil entrar de forma autônoma no cenário geopolítico mundial. Professor Aurélio, só para fechar aqui esse tema ainda, que é um tema muito interessante, né? A questão de um super bloco econômico. O presidente Lula fez um discurso de 14 minutos e meio no Fórum Empresarial do BRICS hoje, e ele diz que a importância econômica do grupo, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, superou o G7 e já responde por 32% do PIB mundial em paridade do poder de compra. Então, acaba sendo uma boa notícia, né? Justamente, é isso mesmo. Ok, professor Aurélio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, esclarecendo aí a todo mundo sobre a importância do BRICS, desse... Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você é a favor de que se amplie o BRICS, ou seja, outros países entrem? Sim, sim, né? Você vê que vários outros países, Arábia Saudita, vários outros países já demonstram interesse. Isso é importante, isso fortalece esse bloco. Um bloco é comum, mas também político. Ok. É bem importante, sim. Obrigado, Tarso. forte abraço para você e para seus ouvintes. A gente que agradece aí a participação do professor Aurélio Matias, tirou um tempinho aí, 10 minutos da sua noite de terça-feira para bater um papo, explicar um pouco. Pois é, gente, para fechar essa matéria, esse assunto, que não deixa de ser importante para todo mundo, em um discurso de 14 minutos e meio no fórum, Lula falou isso, que desde a primeira cúpula de chefe de Estado, de governo, a participação do BRICS na economia global se ampliou, ultrapassou o G7 e responde por 32% do PIB mundial em paridade do poder de compra. Ao salientar que os países dos BRICS juntos representam cerca de um terço da economia mundial, o líder brasileiro afirmou: essa relevância vai crescer com a entrada de novos membros plenos e parceiros de diálogo. São 19 horas 30 minutos. Os bastidores da política. 60 minutos. 60 minutos. Olha, gente, a greve geral das prefeituras brasileiras está marcada para 30 de agosto. O presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, Júnior Castro, está confiante que 100% das 184 prefeituras do Ceará venham a parar, exigindo a recomposição do GPM dos municípios. A realidade hoje no Ceará já aponta 132 prefeituras aderindo à paralisação total de seus serviços. No Cariri, 55% das prefeituras confirmaram que vão fazer a greve, ou seja, das 29 prefeituras, 16 já decidiram parar. E esse número deve crescer um pouco mais. As duas maiores prefeituras do Cariri, Juazeiro do Norte e Crato, através de seus prefeitos Gleitson Bezerra e José Ailton Brasil, confirmaram que vão aderir e liderar o Cariri, pressionando o governo para resolver essa queda de arrecadação. O presidente da APRESS, Júnior Castro, declarou que o movimento tem crescido e disse que 50 prefeitos cearenses estiveram reunidos recentemente em Brasília com a bancada que ficou solidária, a bancada federal do Ceará, né? Os 22 deputados federais que ficaram solidários e mobilizados para convencer o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a resolver essa grave crise financeira vivida pelas prefeituras brasileiras. E no Ceará o quadro é ainda mais complicado, disse o presidente da APRESS, prefeito Júnior Castro. Às 19 horas 32 minutos, vamos agora dar um giro nas notícias. A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta terça-feira a parcela de agosto do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social de final 3. É a terceira parcela com novo adicional de R$50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$150 a famílias com crianças de até 6 anos. Dessa forma, o valor total do benefício pode chegar a R$900 para quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais. E o quarto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2023 estará disponível para consulta a partir das 10 horas da manhã da próxima quinta-feira, dia 24. São contempladas também restituições residuais de exercícios anteriores. O crédito bancário para 6.118.310 contribuintes será realizado no dia 31 de agosto, no valor total de 7,5 bilhões, sendo que 914 milhões se refere ao quantitativo de contribuintes com prioridade legal. São 11.960 contribuintes idosos acima de 80 anos, 86.427 entre 60 e 79 anos e 9.065 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. Tem ainda 30.453 cuja maior fonte de renda seja o magistério e, por fim, mais de 219 mil contribuintes sem prioridade legal, mas por ter utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix estão como prioridade. E o Ministério do Turismo suspendeu ontem à noite, gente, a agência de viagens 123 milhas do cadastro de prestadores de serviços turísticos, o Cadastu. A decisão ocorre após a companhia anunciar na última sexta-feira a suspensão das emissões de passagens e pacotes da linha promocional com previsão de embarque em setembro a dezembro. A medida afeta viajantes que compram passagens com datas flexíveis. De acordo com o ministro Celso Sabino, um procedimento aberto pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça, juntamente com o Turismo, vai apurar as condições das 123 milhas e também o modelo de negócio executado por empresas similares. Além da suspensão no cadastro, ele também notificou o Ministério da Fazenda para que a agência não tenha mais acesso a benefícios tributários destinados ao setor de turismo. São 19 horas e 35 minutos. Olha, gente, vamos dar um giro aqui na política, rapidinho aqui na política, né, local, todo mundo mandando aí as informações e a gente sempre traz aqui, né, alguns bastidores que são importantes para a gente destacar aqui no nosso programa 60 minutos. Começando aqui pelo deputado Yuri do Paredão, né? Depois de ter sofrido processo de expulsão do PL, o deputado federal caririense, o Yuri do Paredão, negocia com o MDB de Eunício Oliveira a sua filiação ao partido. Yuri tem um convite do deputado José Guimarães para se filiar a um partido da base governista. Poderia ser outro, mas ao que parece, o Yuri negocia por conta própria com o deputado federal Eunício Oliveira. É bom lembrar, né, que o deputado federal Yuri do Paredão ainda enfrenta muitos problemas, né, para tentar sair e se livrar do PL. O PL, gente, é o partido do Bolsonaro e tá aí com muitos problemas. Um mais novo é que o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, tá aí na mira também da justiça. Nesse lance aí desse hacker, né? Que tá espanando aí, contando todas as patifarias nada republicanas dos diálogos tido com ele durante aquele encontro que ele teve com o presidente da República, depois ele foi não sei para onde com a Carla Zambelli, depois se encontrou no Ministério da Defesa. Isso tudo aí vai dar problema para muita gente, inclusive para o Bolsonaro, né? Tem até a história de que já encontraram uma mensagem num dos celulares que teria sido dele, do próprio Bolsonaro, ele mandando disparar aí aquelas notícias de fake news, né? Para grupos de WhatsApp, que a turma parece que acredita, né? Nessa mentirada que fake news, mentira, né? Acho que quando você quer acreditar numa coisa, você acredita, independente de qualquer coisa. E aí, o PL está envolvido nesse escândalo, né? É um verdadeiro escândalo contra a República, contra a democracia, contra o processo eleitoral, né? Já está sendo investigado pela Polícia Federal. A Polícia Federal já chegou no Bolsonaro, essa é a grande verdade. E também vai chegar no Valdemar Costa Neto, que é o cara que é o todo-poderoso do PL, é o presidente do PL, e ele é o cara que avisou ao Yuri do Paredão que ia expulsar o Yuri do Paredão do PL, porque o Yuri, ele é um deputado que faz uma ação mais institucional, né? Ele não mergulhou nesse lance de ser bolsonarista, ficar com aqueles discursos, né, horrorosos do bolsonarismo. Não, o Yuri é um político mais de centro, né? A gente pode dizer assim, de centro-direita. E aí ele não aceitou muito. E teve um episódio recente, todo mundo deve estar lembrando, que ele foi o cara que, num evento, numa visita técnica de um ministro a essas obras que o governo federal está concluindo, eu acho que foi a obra da transposição, ele fez o L. O pessoal brincou, né? O ministro brincou, fez o L e todo mundo fez o L do Lula, que era aquele Lzinho que ficou como marca registrada da campanha do presidente Lula. E aí o PL não gostou, teve até um deputado aqui, né? O André Fernandes, né? Que é o pior deputado federal que nós já elegemos na história. Gente, olha, eu tenho 56 anos de idade. Eu lembro da eleição de 1978. Eu lembro da campanha do Mauro Benevides, que tinha aquela música, onde o Mauro vai, o povo vai atrás, né? Tem até essa história, onde a vaca vai, o boi vai atrás, né? Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. E aí, na época, isso é anos 70, acho que início dos anos 80, é antes da eleição de 1985 para a prefeitura de Fortaleza, que a Maria Luísa ganhou Fortaleza, aí ganhou um monte de prefeito aí, né? Foi a primeira eleição para prefeito depois do golpe militar, foi em 85, né? Tem gente que fica inventando que não houve golpe militar, houve golpe, houve regime militar barra pesado, ninguém podia nem escolher o presidente. E aí o Mauro, eu me lembro da eleição, mas eu nunca vi o Ceará ter um deputado tão de quinta categoria como esse rapaz. É um rapaz jovem, metido a religioso, mas é um mal educado, um ignorante e que só fala besteira, né? É o clássico bolsonarista, que adora promover a ignorância e não a inteligência. Diferente um pouco do Yuri, né? Que é um cara muito calado, né? Eu não vejo o Yuri, eu observo muito os parlamentares, ele aparenta ser uma pessoa muito calada. Eu não conheço ele, não tenho amizade com ele, mas aparenta, né? Pois é, aí ele pegou, tá negociando a entrada dele no MDB, diz que tem uma carta de anuência, o partido tá negando, e entre os aliados a informação é que é uma estratégia de segurar o Yuri até a janela partidária, deixando ele sem indicação das comissões. Coisa de canalha, né? Só porque o cara não é mais ficar no partido, aí sacaneia o mandato do cara. Mas é isso mesmo, política tem jogo baixo, né? Yuri do Paredão. E na conversa com Eunice, Yuri terá que abrandar as tensões deixadas depois da eleição. Os avanços de Yuri sobre os colégios eleitorais de Eunice contribuíram para o baixo desempenho da chapa MDBista. Yuri se ofereceu para reforçar o MDB para Eunice disputar o Senado em 2026 e chega no partido sabendo, em Juazeiro do Norte, a legenda continuará sob o comando do ex-prefeito Raimundo Macedo e de seu filho Davi de Raimundão. Davi de Raimundão, na realidade, né, gente, para quem conhece a dinâmica aqui, inclusive sexta-feira nós vamos bater um papo sobre os nomes que estão colocados na sucessão de Juazeiro. Eu fiz um levantamento hoje, eu acho que tem uns 20 nomes, viu? De pré-candidatos. Eu não vou adiantar agora, porque senão mata o debate que eu quero fazer, que nós vamos, se Deus quiser, fazer na sexta-feira aqui no 60 Minutos, que é apresentar os nomes. Sem, lógico, ninguém vou fazer juízo de valor, quem tem chance, lógico que tem nome que não dá nem pro caldo, né? Por exemplo, só para falar aqui rapidamente de Juazeiro, por exemplo, tem o fato de que só que o PT tem 7 pré-candidaturas, não cabe na realidade, né? Tem gente que lança a pré-candidatura para prefeito para barganhar. E não falo isso só do PT, falo isso de forma geral, né, gente? Tem gente de outras legendas que também faz isso. Isso é próprio da articulação política, do toma lá da cá, da movimentação, do xadrez da política aqui em Juazeiro e em qualquer lugar, né? Às vezes você lança mesmo uma pré-candidatura para você poder sentar na mesa para negociar, senão ninguém nem lhe respeita, né? Por exemplo, então não é nada demais, mas é um fato. Tem nomes que são efetivos, por exemplo, no PT tem o Fernando Santana, tem o Guimarães, que me disseram que ele está gostando muito da ideia de ser candidato em Juazeiro, gente ligada a ele está dizendo, quer dizer, pode ser que ele realmente tem esse interesse É uma história diferente no PT. Se o Guimarães colocar o nome dele à disposição, não acredito que ninguém, absolutamente ninguém, do diretório ou do PT de Juazeiro, não queira ele candidato, né? Não, não, pode até ser. Se tiver, gente, passa a mensagem para cá que a gente lê. Por que é que você, que é do PT, não, por exemplo, não concordaria com a candidatura do Guimarães ou com qualquer outra, fiquem à vontade. Aqui o espaço é democrático, é exatamente para a gente debater o cenário político e da região do Cariri, né? Pulando aqui um pouco para Campos Sales, eu queria mandar um abraço aí para todo mundo na rádio Cidade FM 103,5 Campos Sales e fazer daqui uma explicação, porque eu anunciei e tinha combinado com o presidente da Câmara, o vereador Doutor Neto, da gente bater um papo hoje, mas ele não pôde porque tem um evento e ele disse que vai estar nesse evento exatamente nesse momento. Eu acho que é uma festa religiosa, ele falou, e não vai poder conversar conosco nessa noite, mas eu vou amanhã ligar para ele para a gente marcar uma conversa. O Doutor Neto é do PDT e o PDT tem um lance aí na cidade de Campos Sales, né? Que o PDT, o Cid, ele ficou com o PDT e deve entregar para o Moés Loyola e vai ter uma debandada de vereadores do PDT aí em Campos Sales. Então eu quero conversar com o pessoal do PDT. Quem quiser participar do programa pode entrar em contato com a nossa produção. A gente tem o maior prazer, os vereadores, né? E vamos conversar, né? Para o povo também saber o que acontece na política aí de Campos Sales, em Araripe. E nós também estamos acompanhando. O PDT vai reforçar a campanha do atual prefeito, né? Do sucessor. E Nova Olinda, né? Como nós já noticiamos e acho que é um assunto opa, tem uma informação aqui, ó. Pera aí. Tá chegando aqui um zap. Deixa eu abrir esse zap aqui, gente. Atzinha, olha, aqui é o meu amigo Dan Oliveira. Boa noite, Dan. Um abraço pra você. Obrigado, ó. Aqui tá acontecendo a abertura da festa de Nossa Senhora, de nossa padroeira, Nossa Senhora da Penha. Rapaz, parabéns aí, a festa religiosa de Campos Sales, Nossa Senhora da Penha. Pronto, eu acho que na hora ele deve ter dito pra mim, o vereador, e eu não prestei atenção, né? Ou então passou batido. Ele disse que realmente era uma festa da padroeira, né? Então tá aí, ó, padroeira Nossa Senhora da Penha, hoje abertura aí em Campos Sales. Um abraço forte aí para toda a comunidade católica de Campos Sales que está reverenciando Nossa Senhora da Penha. E aí, voltando ao assunto, inclusive, Dan, se você tiver mais informações, manda aqui pro meu WhatsApp pra gente dar um destaque, né? É legal aí falar um pouco dessas festas que acontecem em toda a região do Cariri, obviamente, aí em Campos Sales, todo Cariri Oeste. Aí, voltando para a política, é isso, né? A gente vai ainda conversar um pouco mais sobre Campos Sales, vamos conversar também, entrevistar mais sobre Araripe e Nova Olinda, tá confirmado, né? O PDT fica na base do prefeito de Nova Olinda e o prefeito vai se filiar ao Partido dos Trabalhadores, né? Houve até já uma reunião da federação, o prefeito se reuniu com o PV, com o PCdoB, e essas duas legendas também apoiam o prefeito e a candidatura que vai sair aí desse grupo político que vai tentar ir à reeleição, com apoio do PT, né? Do Guimarães, o Camilo também é um dos responsáveis pela ida do prefeito Ítalo Brito para o PT, né? O prefeito não está indo para o PT porque ele caiu da mudança e alguém recolheu, não. Ele foi convidado pelo Guimarães, ele foi convidado pelo Camilo, ele foi convidado pelo governador e na última semana, quando houve a filiação da Mônica Mariano, inclusive está dando um quiprocó lá em Jati com a ida da Mônica Mariano, né? Falo já essa história. O presidente estadual do PT, o Conin, que eu estive com ele em abril aqui no encontro dos presidentes do PT do Cariri, que a gente fez uma cobertura, né? Ele reforçou o convite, fez o convite em nome do PT para o Ítalo Brito entrar no PT. Então não é assim que o cara acordou de manhã e resolveu se filiar ao PT. Ele tem, inclusive, o convite das principais. Quem manda no PT? Vamos falar em bom português. O resto, né? É resto. Bom, gente, vamos aqui caminhando. Bom, o que é que tá acontecendo também? Deixa eu trazer aqui, mandar aí mais uma vez um abraço aí ao Dan Oliveira aí nos estúdios da Rádio Cidade FM 103,5 em Campos Salles. Dan, se tiver mais alguma informação, pode passar que a gente tem o maior prazer aqui em divulgar. Outra informação é sobre o Nelinho. Essa aqui tá no, na coluna do Donizete Arruda, no Jornal do Cariri, né? Ó, um dos nomes para a disputa pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, o ex-deputado Nelinho Freitas, MDB, parece estar desistindo dessa disputa. Acomodado pelo governo do estado com o cargo no gabinete do governador Eumano de Freitas, Nelinho dá sinais que vai mesmo é tentar uma incursão em Russas, onde seu pai já foi prefeito e ainda nutre grande liderança. Nas redes sociais, o ex-deputado publicou reuniões e visitas a lideranças durante a semana passada. Nelinho assumiu estar conversando sobre demandas para o município e se colocou à disposição para trabalhar por Russas e pelo Vale do Jaguaribe. Em Juazeiro do Norte, a publicação foi entendida como desistência. Teria jogado a toalha? É uma pergunta que nós fazemos aqui. Vamos procurar o Nelinho para conversar com ele, saber se ele mantém a pré... Se ele mantém também. Foi um susto aqui. Entrou um som aqui. Se ele mantém a pré-candidatura, o Nelinho, né? Ou se ele retira e vai tentar Russas. É bom lembrar também, gente, o Nelinho não é nada demais, se isso for verdade também. O Nelinho, ele não é daqui mesmo, né? Ele mora aqui, vive aqui, faz política aqui, mas o pai dele realmente é uma liderança forte lá em Russas. E o promotor aposentado doutor Leitão foi a Fortaleza conversar com o ex-candidato ao governo Roberto Cláudio. Aliado em 2022, Leitão cobrou o retorno do apoio para a eleição do próximo ano. Quer ser candidato a prefeito do Crato e garantiu que já trabalha para se viabilizar. Alega estar reunindo partidos para sua base. Recentemente conseguiu a influência do senador Cid Gomes ao Podemos Cratense. Podemos estar na mão do doutor Leitão. A nova comissão provisória já foi encaminhada. Na base governista, ligada ao prefeito José Ailton Brasil, que é do PT, a dúvida é se Leitão cumprirá o acordo fechado para manter o comando da Expocrato. Bom, aí é outra história, outra novela, outra água, vai ter que passar muita água embaixo da ponte. Agora, lá no Crato, gente, tem alguns nomes muito na frente do doutor Leitão, né? Primeiro o Rondinelli, o Florisval Coriolano, presidente da Câmara, por exemplo, né? O Rondinelli é um nome, Florisval Coriolano é outro nome, tem o PT lá com o Pedro Lobo, é outro nome, né? Eu acho que tem uma fila muito grande até chegar o doutor Leitão, a não ser que ele queira, né? Ir para o rompimento, né, como já vai acontecer em algumas cidades entre o PT e o PDT, e aí ele rompe e tenta pegar o apoio do Cid. Agora, se ele pega o apoio do Cid, e onde é que fica o André Figueiredo, que é o cara do PDT lá em Crato, né? Outra dúvida que fica nessas articulações que o doutor Leitão anda fazendo. Com relação a Expocrato, a matéria diz: apesar das articulações, Leitão está com sua imagem abalada depois de se negar a fazer uma prestação de conta pública da Expocrato. Esse negócio de conta da Expocrato, eu vou dizer uma opinião que eu já dei: tá tudo errado. A Expocrato é uma grande festa, mas tá tudo errado. Não é só o doutor Leitão, não, é tudo, né? Eu já falei a minha opinião, depois a gente pode até debater um pouco mais a Expocrato, mas para mim tem muita coisa errada, estão desvirtuando a festa, tá quase mudando o nome dessa festa aí. Então é bom o povo do Crato ficar atento, é bom a Câmara do Crato também ficar atenta e debater essas questões, né? Não deixar destruir essa, que é a maior exposição de animais, eu acho que do Nordeste, não sei se tem uma maior que a nossa, essa da Expocrato, né? Então assim, é perder a essência, né? Vamos aqui para outra. Olha só, gente, aqui a gente tá falando em filiação, olha só essa história. Eu alertei, no sentido de dar a notícia com antecipação, que o prefeito de Nova Olinda ia entrar no PT, né? Eu falei até no meu programa aqui, falei no meu jornal, no Leia Sempre Brasil, que circula toda sexta-feira, no site nosso, o Leia Sempre também. E eu, no dia, em julho, eu falei essa história, né? Que o PT tinha convidado o doutor Ítalo Brito, prefeito de Nova Olinda, para entrar no PT, né? Teve gente até que disse para mim, ah, não, isso aí não é verdade, isso é invenção. Não era, tá aí a realidade. Semana passada foi votado pelo executivo do PT a filiação do Ítalo Brito. Aí você sabe o que é que tá acontecendo? Aqui, ó. Conversando e se articulando com a base aliada dos governos Lula e Elmano de Freitas, o prefeito de Santana do Cariri, Samuel Werton, está próximo de concretizar sua entrada no PT. Olha só. Em Brasília, na última semana, manteve contato com o deputado federal José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, quando foi convidado para se filiar ao PT. Agora, eu espero que não ligue ninguém dizendo que a gente está mentindo. Tá aqui, ó, outro que vai entrar no PT. Independente da decisão de Samuel, Guimarães prometeu ajudar o município de Santana do Cariri, avaliando a gestão como séria e comprometida com as causas populares. Samuel não anunciou sua definição, mas prometeu em breve uma decisão definitiva sobre seu futuro político. O prefeito já foi convidado para outras siglas da base, como o PDT e o Republicanos. Isso acontece com todo prefeito. Aconteceu também com outros prefeitos. Foram convidados pelo PT, mas o PDT também convidou. Lógico, está todo mundo convidando, né? E aí está aqui, ó. Se for verdade, não se espantem, né? Não façam cara de desentendidos, né? Que a gente fala, cara, ah, não, isso é fofoca da imprensa. Não, é não. Tá aqui a realidade. E o que é que vai acontecer? Tem 18 prefeitos que em setembro se filiam ao PT. 18 fora os que já entraram recentemente. Entre eles, eu estou falando da Mônica Mariano, de Jati. Ela entrou agora no PT. Não estou falando do Ítalo. O Ítalo Brito está nos 18, junto com o prefeito Samuel Werton. Que é o Samuel Werton Garcia, né? Que ele é da família Garcia. Então, tá aí, né? São dois do Cariri. Eu tava querendo descobrir quem era o outro. Que tinham me dito que tinha outro. Tá aí, pode ser que o prefeito de Santana do Cariri, o Samuel Werton, se filie ao PT. Olha, aí o PT fica, ó. Crato e Barbalha. Jardim. Vamos lá, gente. Jati, Milagres e Mauriti. E tem, eu acho que Penaforte é do PT? Eu tô em dúvida aqui com Penaforte. Quem puder passar essa informação, passa um zap aí pra mim. Aí vamos. Nova Olinda, Santana, se Santana fechar, vai pra 9. Campos Salles, 10. Potengi, 11. Potengi, 11. Mais alguma? Sim, Altaneira. 12, né? A avaliação do PT é que faça 16, que aí vai disputar Juazeiro e outras aí, pode perder em alguma dessas cidades, obviamente, né? É possível que perca, e em outras vença, né? Com uma certa tranquilidade, dependendo da gestão do prefeito. Olha, e o juiz da comarca de Juazeiro do Norte deu um prazo de 6 meses para a prefeitura realizar a comarca de Várzea Alegre, gente, desculpa aí, li tudo errado aqui, ó. O juiz da comarca de Várzea Alegre, não é Juazeiro do Norte, Várzea Alegre, revisando aqui a informação, deu um prazo de 6 meses para a prefeitura realizar concurso e encerrar contratos de 4 seleções. Caso a sentença não seja cumprida, será aplicada uma multa no valor de R$10.000 ao prefeito por cada contratação temporária. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Estadual. Nova Olinda se destacou na vacinação contra a febre aftosa. A cidade possui um rebanho de 100 mil bovinos e atingiu 97,68% de vacinação, superando a meta estadual e federal, que é de 91,8%. O município também ficou à frente da média da região do Cariri, que vacinou 93,92% do rebanho. E mandar um abraço para a cidade de Potengi, que é o aniversário de 66 anos de emancipação política de Potengi, que é administrada, é mais uma cidade administrada pelo PT, será comemorada entre os dias 2 e 3 de setembro. A programação é gratuita, contempla show infantil e show com as bandas Forrozão Tropicália, Forró Real, Forró dos Plays, Banda Líbanos, Taylor Lima e Toca do Vale. Vai animar a festa dos 66 anos de emancipação política da cidade de Potengi. Gente, eu falei aqui da questão dos prefeitos que irão paralisar dia 30, né? Na lista que eu, na matéria que eu li, incluía Juazeiro do Norte. Mas na matéria da Prece, que o pessoal da Prece fez, não incluiu Juazeiro, né? De qualquer forma, fica aí a informação. Amanhã eu trago a confirmação ou não. Tem tempo ainda para o prefeito Gleitz Bezerra se definir, e os prefeitos de várias cidades. Agora, quem são os prefeitos que toparam, né? Tem 20 prefeitos aqui, ó. Não, a Iuaba não é Cariri, não, né? Não, a Iuaba é Cariri, né? A Iuaba, né? A Iuaba, Altaneira, Antonina, Araripe, Aurora, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Farias Brito, Grangeiro, Lavras da Mangabeira, Nova Olinda, Penaforte, Potengi, Salitre, Santana do Cariri, Tarrafas e Vaze Alegre. Essas cidades estão entre as cidades que já confirmaram a paralisação do dia 30. Por que essa paralisação, né, gente? Por conta de corte no FPM aí. Então, essas cidades todas do Cariri vão parar. Tem umas que a gente não vai nem perceber, né? Porque tem umas que já não trabalham muito, prefeito. Aí nem vai perceber muito essa greve. Mas tem umas que é interessante, né? Uma movimentação aí dos prefeitos. E, obviamente, inclui os prefeitos da região do Cariri. E, para fechar, dizer que o deputado estadual Fernando Santana, ele anunciou em publicação nas redes sociais a criação de 3 mil novos empregos para a região do Cariri, partindo aqui de Juazeiro. O parlamentar, que também é vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, explicou que surgirão, a partir de uma parceria entre o município e o governo do estado, com ampliação da empresa AIC, um call center que preste serviço para diversas empresas a nível nacional que possui sede em Juazeiro do Norte. A expectativa, segundo o próprio parlamentar, é que o governador, o Mano Freitas, assine na próxima segunda-feira um termo de autorização para a cessão do terreno pelos próximos 20 anos, onde vai ser feito esse gigantesco call center, que é para abrigar 3 mil pessoas, né? 3 mil novos postos de trabalho. Isso é muito importante. Parabéns aí ao deputado estadual Fernando Santana. Gente, já são 8 horas e 1 minuto. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso 60 minutos. E amanhã a gente volta a partir das 19 horas com informações, entrevista, bate-papo e muitas notícias da política, dos bastidores da política do Cariri, do Ceará e do Brasil. Boa noite, até amanhã. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. ZYE 420. FM 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção: Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Rede ANC. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Atenção, emissoras e plataformas digitais que compõem a rede ANC. Agora você acompanha mais um programa com a marca da rede ANC, a rede de rádio que mais cresce em todo o estado. Pauta ANC. informação com credibilidade. Você tem aqui na Rede ANC. 24 horas com você. Você está na Rede ANC, a rede de rádio que mais cresce em todo o estado. Política, economia, serviços, esporte, entretenimento. Os principais fatos do dia no Jornal Diário da Rede ANC. Começa agora. Pauta ANC. Fala pessoal, excelente terça-feira para você. Eu sou Felipe Clisme e prometo te atualizar de tudo que tem sido destaque no nosso estado. Quem sabe a sua cidade, né? O seu município, a sua região também não vai ser destaque aqui. Espero que seja positivo. Desejo desejar uma excelente terça-feira para todo mundo e convido, interaja com a gente, converse conosco, ajude-nos a fazer. A construir os conteúdos dos nossos canais. Nós temos o nosso WhatsApp, né, para você participar. O DDD é 85, certo? Anota aí, 996063605. De novo, né, 996063605. Por lá, você consegue enviar a sua sugestão de pauta, a sugestão de conteúdo, a sua denúncia e, claro, contar com o nosso apoio, com o nosso auxílio para que a sua indicação possa virar notícia e ganhar os quatro cantos do Ceará. Você também pode ir lá no nosso Instagram, acompanhar as nossas informações mais curtas, mais resumidas, né, na palma da mão, arroba a notícia do Ceará. Vai lá, segue a gente, curte os nossos posts e consome mais conteúdo. Aquela notícia mais alongada, mais detalhada, você confere no anoticiadoceará.com.br, o nosso portal que já é acessado em todas as cidades do nosso estado. É isso, excelente terça, vamos começar com o dia D. Esqueci de convidar, né? Baixe o aplicativo da Rede na Play Store, acesse o nosso site e também acompanhe a nossa programação através das emissoras parceiras. Hoje, terça-feira, dia 22 de agosto, é comemorado o quê, né? A lenda, história, quem nunca teve acesso a esse tipo de conteúdo, né? Nossos avós, pais, tios, irmãos mais velhos, primos, né? Sempre contaram histórias dessa seara pra gente, seja por curiosidade, né? Pra divertimento ou até mesmo pra assombrar. Hoje é o dia do folclore, né? Uma data importante para reforçar a cultura brasileira no cenário nacional. As representações folclóricas, né, são diversas e exaltam a identidade cultural de um povo. Entre as figuras, né, que a gente tem aqui no Brasil, algo completamente nosso, né, a gente tem ali personagens do folclore como a Saci Pererê, Cuca, Boitatá. Esse Boitatá lá pra Capunga é o Batatão, né? É a Tocha de Fogo, meu Deus do céu, várias histórias. Pois bem, entre outros personagens, certo? São diversos. A gente pode considerar o folclore como uma cultura popular. É aquilo que a gente conhece, né, como cultura erudita, não é representado como parte do folclore, mas é algo bem particular aqui, né? É definido como folclore, né, manifestações da cultura popular típicas de determinada região. Ou seja, só para explicar um pouco do contexto aqui, né? A gente tem lá para os lados do Amazonas, eu acredito que isso é bem folclore mesmo, até foi tema já de novela. O boto encantado, né? Que ele vira um homem que encanta as mulheres, né? Para os lados do litoral leste do Ceará, a gente tem Iara, né, a mãe d'água, a sereia que encanta os pescadores, e aí em outros lugares já recebe outro nome. Enfim, é uma riqueza, né, de informações. O folclore está inserido, né, em vários lugares, como na dramaturgia, em danças, né, na história de representação de um povo e, acima de tudo, né, da identidade social. Uma obra conhecida, né, aqui no Brasil que explora muito o folclore brasileiro é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, escrito por Monteiro Lobato. Para falar um pouquinho de história, né, o Dia do Folclore surgiu em 1965, após um decreto assinado pelo presidente cearense, né, Humberto Castelo Branco, oficializando a data. E a partir de então, né, ficou definido como 22 de agosto para a gente celebrar o folclore em todo o Brasil. A preocupação em divulgar o folclore brasileiro surgiu durante a Semana da Arte Moderna em 1922, onde várias obras apresentadas tiveram como inspiração o folclore. Poeta, é um poeta. Saindo do folclore, gente, é um negócio, é um tema que renderia assim um formativo inteiro, porque cada cidade, cada cidade, município, distrito tem a sua história, né? E tem gente que acredita fielmente que de fato isso existe. E assim, eu não duvido, né? Eu não duvido. É, lá pros nossos lados tem história de Curupira, de Caipora, de não sei mais o que, da Rainha das Matas, e por aí vai, né, gente? Enfim. Vamos falar agora sobre política. O prefeito José Sarto, em cumprimento de agenda, né, cumprimento de agenda na capital cearense, tenta aí driblar os jornalistas, a imprensa, quando o assunto é política, quando o assunto é cenário para 2024. Certo ou errado? É a posição dele, né? A gente sabe que, por mais que os políticos nessa época do ano falem que a hora de pensar na política, nas eleições, na corrida para algum cargo é só no ano que vem, a gente sabe que muitos já estão se articulando desde já. O prefeito de Fortaleza afirmou ontem que está focado, né, nesse momento, no êxito, no desenvolvimento da sua administração à frente de Fortaleza. Ao ser questionado pelo tema, né, de eleições 2024, ele evitou comentar sobre a disputa eleitoral do próximo ano. A fala ocorreu após o ciclo de palestras na Câmara de Dirigentes Logistas de Fortaleza, a CDL. Sarto chegou a afirmar, né, que a agenda corrida que ele tem enfrentado ultimamente, compromissos, reuniões, acho que foi semana passada, o Sarto foi um dos poucos prefeitos do Brasil a ser convidado para um evento internacional, né, para debater novas ideias e tudo mais. E aí essa agenda corrida tem impedido, né, segundo o Sarto, que ele tenha tempo para pensar em eleição. Tem deixado aí o tempo dele muito escasso, né, insuficiente para pensar nesse tema. De acordo com o gestor de Fortaleza, é de fato uma pauta para não ser tratada agora. Entre os compromissos citados pelo prefeito estão a entrega das obras do projeto Meu Bairro Empreendedor, que aconteceu de forma mais recente no bairro Vila Velha. Também está nessa lista a assinatura da ordem de serviço para urbanização de 5 vias na comunidade do Inferninho, na capital cearense, e a entrega das obras de requalificação da Areninha Praia do Futuro 2. Mas aí a gente insiste na pergunta, e aí, Sarto, é o momento ou não é para falar em eleições 2024? Por exemplo, eu vou sair correndo daqui para entregar mais uma Areninha. E eu não podia deixar de estar presente nesse evento, mas fiz questão de vir aqui dar o meu abraço e vou sair correndo. Hoje de manhã comecei cedo, comecei lá na Barra do Ceará, na Rua do Comércio, assinando ordem de serviço, visitei o Gonzaguinha, almocei lá, voltei para a prefeitura, já fui para outro evento, estou aqui e ainda vou para outro. Então, meu tempo, 24 horas, está muito pouco para pensar em política. Política a gente pensa em eleição, a gente pensa no ano que vem, quando o cenário, né? Eu sempre, não sei se era o Tancredo, mas dizia que o cenário é, você olha para o céu, hoje está com nuvem, amanhã tem sol, e assim como o cenário político, hoje é de um jeito, amanhã é de outro jeito, pela própria natureza da política. Pronto, as palavras do prefeito José Sarto, a gente sabe, né? A gente sabe que não estou pensando, pode até não estar, tá, né, mas que conversa sobre conversa, Sarto é um forte nome dentro do PDT para que de forma natural seja conduzido a um processo de reeleição. O PDT, né, tem fortes nomes, como o próprio Evandro Leitão, que está sendo disputado pelo PT, pelos Republicanos. Outras figuras dentro do próprio partido podem se colocar à disposição, mas acredito que, né, por respeito e pelo que a gente vê do encaminhar do partido, Sarto, de fato, mesmo que ele não fale, deve ser o candidato, né, do partido, do PDT, para concorrer à prefeitura de Fortaleza no ano que vem. E qual o trabalho do PDT nesse atual momento, né? É tentar reconstruir, né, ali, fazer algumas costuras para fazer com que a figura do Sarto seja mais popular e que algumas pautas que são direcionadas de forma crítica ao prefeito possam ser amenizadas, né, com algumas ações para deixar a imagem do Sarto mais simpática para a população cearense. Pauta ANC. Pauta ANC. We'll be right back. ANC. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. É luz, é calor que vem do coração. Cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. O povo que vive aqui confia no trabalho pra avançar, pra cantar alto e dizer: eu tenho orgulho do Ceará. Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. A agência de comunicação Edelman, com atuação em mais de 60 países, divulgou um estudo em que comprova a importância dos veículos tradicionais. 64% das pessoas apontam que o jornal impresso e o rádio são 3 vezes mais confiáveis do que outras mídias. Para isso, você conta com o jornal A Notícia do Ceará, distribuído gratuitamente a cada 15 dias em todo o estado. E com o programa A Notícia do Ceará, aos sábados, das 10 às 12 horas, nas principais emissoras do Ceará. Afinal de contas, o que acontece no Ceará vira notícia aqui. Pauta ANC. Pauta ANC. Rede ANC. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. O governo do estado segue tentando cumprir uma das principais promessas de campanha do governador Elmano, que era a regionalização da saúde, ou seja, criar ações, projetos, programas, serviços e equipamentos que evitem, por exemplo, a grande distância percorrida, né, no deslocamento aos grandes centros. Por exemplo, você está na sua cidade, que é a 100, 150, 200 quilômetros de Fortaleza. Na sua cidade não tem o serviço que você precisa e é uma urgência, você é encaminhado para Fortaleza ou para algum hospital ali polo. Então, para evitar esses deslocamentos, que podem sim, a redução desse tempo pode sim salvar vidas, o governo do estado segue trabalhando nesse sentido, né? E a gente tem informação que o governador esteve ontem, né, no município de Limoeiro do Norte, na região do Vale do Jaguaribe, para anunciar o início do serviço de politrauma 24 horas no Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. Agora, né, depois desse anúncio, a expectativa é que ao todo 70 novos leitos sejam disponibilizados, sendo 10 na unidade de terapia intensiva, 30 leitos de observação na emergência e os outros 30, né, para fechar os 70, que sejam leitos de internação neste setor, que funciona de portas abertas desde o último dia 16. Para a realização desse serviço, está sendo investido um valor que beira aí os 4,5 milhões de reais por mês para a manutenção desse serviço no hospital. De fato, né, esse recurso também conta com recurso federal, que foi anunciado, né, no mês de maio desse ano. Também participaram, né, desse encontro, além do governador Elmano de Freitas, a secretária de saúde Tânia Mara Coelho e outras autoridades da região. Elmano de Freitas destacou a importância de poder ofertar um atendimento mais ágil para a região do Vale do Jaguaribe e Litoral Leste, de forma, como a gente já havia anunciado, que mais vidas poderão ser salvas por conta da diferença de tempo na comparação com um deslocamento para atendimento em Fortaleza. Evidentemente que isso aqui só está acontecendo porque tivemos um governador como Camilo Santana, que planejou e fez o Hospital do Vale do Jaguaribe, e aí agora nós podemos expandir os serviços do Hospital do Vale do Jaguaribe. Nós temos aqui o serviço de traumatologia para todos os serviços de traumatologia que um cidadão, a cidadã do Vale do Jaguaribe tiver, ele possa aqui ser realizado. inclusive a possibilidade de hipótese, de prótese, aqui também será feito. Que, portanto, o que nós estamos fazendo aqui é a garantia do que nós tínhamos nos comprometido na campanha eleitoral, de ampliar os serviços dos nossos hospitais regionais. E hoje eu não tenho nenhuma dúvida que é um evento muito importante, mas nós já começamos a receber pacientes desde o dia 16, conforme foi combinado, que esse hospital passaria a receber pacientes na região. Para a realização desse serviço, como a gente havia dito, né, nessa notícia, o Mano ressaltou a parceria com o governo federal. Eu preciso, por justiça, agradecer a ministra da Saúde e do presidente Lula, que garantiram os recursos para que a gente pudesse aqui fazer um investimento de pôr do Vale do Jaguaribe, enfim, quando acontecer um acidente. Nós já temos aqui pacientes que estão aqui internados, pacientes já operados, portanto que poderiam, se fosse em outro momento, ter que ir até Fortaleza para ter esse tratamento. E nós sabemos que às vezes minutos, hora, meia hora, pode representar a vida ou a morte de alguém. Então para nós é um motivo de muito orgulho de que a gente possa estar aqui. Eu quero, portanto, parabenizar todos que fazem a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, os que fazem o ISGH, que é a nossa entidade social que administra esse hospital. E especialmente eu tenho que fazer isso, agradecer muito aos profissionais de saúde que aqui trabalham, o que eu vi ali visitando, a forma que as pessoas estão sendo atendidas, o conforto que está sendo propiciado, né, a dignidade em que as pessoas estão sendo aqui recebidas para ter seu problema resolvido. Ou seja, o que nós estamos buscando aqui nesse hospital é oferecer ao povo do Ceará o que o povo do Ceará merece, o melhor que nós poderíamos oferecer. Na região do Cariri, nós temos várias emissoras, né, que retransmitem o nosso sinal nesse momento e tem notícia boa para a população dessa região. O deputado estadual Fernando Santana anunciou, né, em publicação nas redes sociais, a criação de 3 mil novos empregos para a região do Cariri, partindo de Juazeiro do Norte. O parlamentar, que também é vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, explicou que essas vagas surgirão a partir de uma parceria entre o município e governo do estado com uma ampliação da empresa AEC. Eu acho que se pronuncia desse jeito, é assim que está aqui para mim. Essa empresa é uma empresa de call center que presta serviços para diversas empresas em nível nacional e que possui uma sede em Juazeiro do Norte. O deputado afirmou que há um certo tempo, né, a empresa vem buscando essa ampliação. Ele foi levado, né, visitou essa empresa a convite do prefeito de Juazeiro, Gledson Bezerra, e pelo vice-prefeito, Giovanni. E nessa visita eles articularam, né, algumas articulações para levar essa demanda para o governador Elmano de Freitas, para ver como pode ser feita uma parceria entre Juazeiro do Norte, né, entre município e governo do estado, para que haja uma ampliação dessa empresa que vai culminar na geração de emprego e renda para a região. A nova sede será construída em um terreno do Sebrae, em frente ao Centro de Apoio ao Romeiro. Tu teve de ver Centro de Apoio ao Romeiro lá? Não, né? Aqui fica em Juazeiro do Norte. A expectativa é que o governador Elmano de Freitas assine já na próxima segunda-feira o termo de autorização para a cessão do terreno pelos próximos 20 anos. Antes de chamar o Robson para falar de esporte, vamos falar rapidinho sobre essa informação que vem lá de Barro, né? Também no Cariri. A prefeitura revelou que as finanças do município estão no vermelho, com um rombo de quase 25 milhões de reais. Aí você imagina o município do tamanho de Barro ter um rombo que é uma fortuna, né? A crise foi descoberta após levantamento feito para consultar os débitos deixados pela gestão anterior, que tinha Marquinho Tavares como prefeito. As informações são do site Miséria. De acordo com a gestão atual, as dívidas deixadas pelo ex-prefeito afetaram diretamente a economia local. Segundo o prefeito atual, Jorge Feitosa, será o seu maior desafio político a tentativa de reerguer a prefeitura de Barro. Conforme o atual gestor, a primeira etapa será buscar a negociação para restabelecer a economia local. O próximo passo seria emplacar investimentos em obras e reformas na cidade de Barro. Vários municípios cearenses passando por essas e outras dificuldades. Uma prova disso é que está marcada cada dia que passa, né, conta com uma maior adesão das prefeituras do Ceará. Está marcada uma manifestação para o dia 30 de agosto onde os municípios cearenses irão paralisar as atividades, como forma de chamar a atenção do governo federal para a diminuição dos recursos que estão sendo passados da União para os municípios. Rapaz, vamos começar agora com o Robson Nogueira sobre esporte, sobre futebol. E Bruno manda, excelente terça-feira pra você, companheiro. Fala, Cris, uma boa terça-feira pra você e pra quem se liga com a gente aqui na rede, ANC. Quase troquei o nome da emissora agora aqui, mas enfim. Olha, mas vamos agora falar rapidinho sobre um caso que aconteceu na manhã de hoje. Legal. O Ceará agora há pouco emitiu uma nota, né? Trouxe uma nota para a imprensa a respeito do processo envolvendo o clube e o atleta Leandro Carvalho. Para quem está querendo entender o que está acontecendo, o Leandro Carvalho, ele tentou processar o Ceará, né? Tentou aí pegar 5 milhões e alguma coisa do clube, né? E aí o Ceará colocou o atleta na justiça. E hoje aconteceu a audiência, né? E na audiência a reclamação movida pelo atleta foi arquivada. Por que causa, motivo, razão ou circunstância? Porque o atleta não apareceu na audiência. Olha, meu Deus. Ele não apareceu na audiência e mesmo com a presença do advogado dele, pode ser que mais coisa, né? O advogado foi, ele não foi. E com isso, o atleta foi condenado ao pagamento de custas processuais no valor de R$108.220,62, conforme requerido pelos advogados do clube, né, e acatado pela juíza magistrada. O Ceará foi representado pelo diretor de assuntos jurídicos, o Fred Bandeira, e pelo executivo jurídico, o Dr. Ranieri Mena Barreto. Então, mais uma ação movida pelo jogador contra o Ceará acabou levando a melhor dessa vez, porque ele simplesmente não apareceu na audiência. É o cachaça, né? É, ele mesmo, o próprio. Eu lembro do Leandro Carvalho, um golaço que ele fez olímpico contra o Corinthians. Lembro demais. Depois disso, nunca mais foi o mesmo. Falando rapidinho sobre o futebol, hoje tem Comebol Sul-Americana, tem Corinthians e Estudiantes, às 21h30 da noite, e mais cedo teremos a Libertadores, com Bolívar e Internacional, primeiro jogo lá na Bolívia. O Instituto Açaí lançou nesta semana o edital Esporte e Cidadania para apoiar pequenas organizações que ofertam a prática esportiva em comunidades vulneráveis. O edital é a primeira etapa do projeto que irá selecionar instituições para receberem recursos financeiros e formações pedagógicas em gestão organizacional. O projeto também prevê um acompanhamento profissional do trabalho e mentorias a partir de parceiros técnicos e especializados. As inscrições já estão abertas e se encerram no dia 28 de agosto, daqui a 6 dias, na próxima segunda-feira. Os interessados devem se inscrever no site www.institutoaçaí.org.br/esporte. O objetivo é possibilitar que as organizações selecionadas sejam capazes de fortalecer suas práticas e articular novas parcelas para garantir as atividades ofertadas. Neste primeiro momento, o edital irá selecionar até 50 instituições na região Norte e Nordeste, além da região metropolitana de São Paulo. Para se inscrever no edital, as organizações precisam estar sediadas em cidades onde tem lojas do Açaí Atacadista. No Ceará, a companhia está presente em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Sobral e Iguatu. Inicialmente, as participantes selecionadas receberão 4 meses de formação técnica e precisarão elaborar uma proposta de plano pedagógico de execução. Os projetos serão avaliados e 15 organizações serão selecionadas para continuarem dentro do projeto, com um recurso que chegará a R$90.000 por organização. Olha só que interessante, que legal. Então não perca essa chance, vai lá, se inscreve no site, né? Novamente vou repetir, www.institutoaçaí.org.br/esporte. As inscrições estão abertas e vão até o dia 28 de agosto, que é a próxima segunda-feira. Então não fique de fora, vai lá. E o objetivo é ótimo, né? Para possibilitar que as organizações sejam capazes de fortalecer as suas práticas e articular novas parcerias. Então vai lá, você que tem, né, uma organização, vai lá e se inscreve no site. Direto da redação. É isso aí, diretamente com o nosso querido Clêmio Pinto, lá de Quixadá, ó. Furto deixa balcão e cofres limpos nas lojas americanas de Quixadá. A situação das lojas americanas no financeiro já não estava muito legal, estavam devendo. Aí vão lá e furtam o balcão e deixam os cofres limpos. O nosso querido Clêmio Pinto fala um pouco mais. É com você, Clêmio. Polícia investiga limpeza nas prateleiras e cofres das lojas americanas de Quixadá, no Sertão Central. O crime ocorreu nas primeiras horas desta segunda-feira. Os funcionários das lojas americanas de Quixadá, ao chegarem na manhã desta segunda-feira, ao abrirem a loja, perceberam que o balcão onde ficam os aparelhos celulares encontravam-se vazio. O cofre também foi arrombado e malotes que se encontravam em seu interior foram levados. Imediatamente, a polícia foi acionada e esteve na loja, onde se verificou que as câmeras de segurança e o alarme foram desligados. Os policiais da Polícia Civil já iniciaram as investigações sobre o furto do magazine. Os valores e o que foi furtado na ação criminosa durante a madrugada não foi divulgado pela loja. Diligências já foram iniciadas e a polícia solicita quem tiver qualquer informação que possa ajudar na identificação autores que ligue 190. Muito obrigado ao nosso querido Clêmio Pinto, diretamente de Quixadá. É a situação, ninguém furtaram as lojas americanas, realmente é uma situação muito complicada e que a justiça, claro, seja sempre feita, porque não é o correto estar roubando. O agravamento do quadro de insuficiência cardíaca do apresentador Faustão, de 73 anos, trouxe à tona a fila de transplante de órgãos no Brasil e, claro, a importância das doações. Segundo dados mais recentes da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, entre janeiro e março deste ano, o aumento foi de apenas 6% na comparação com o mesmo período anterior. No final do ano passado, foi estabelecido como meta para 2023 um aumento de 10% na taxa de doadores efetivos. Um único doador pode beneficiar até 8 pessoas com o transplante de órgãos e tecidos, que no caso do transplante de coração, houve um aumento de 2,3 pacientes por milhão de habitantes. O número, no entanto, é muito menor do que a previsão de 8 pacientes por milhão. Conforme o Ministério da Saúde, o número de doadores de órgãos ainda é pequeno no país. Segundo o balanço recente do estado de Minas Gerais, por exemplo, a doação de órgãos foi negada em mais da metade das entrevistas realizadas com familiares de potenciais doadores. O Brasil possui o maior sistema público de transplantes no mundo e é o segundo país que mais realiza esse tipo de procedimento. Foram cerca de 23 mil cirurgias em 2021 e, desse total, quase 5 mil foram transplantes de rim, 2 mil de fígado e 84 de pulmão. Atualmente, o país tem mais de 600 hospitais autorizados para realizar transplantes. É aquela questão, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Primeiramente, falando da situação do querido Fausto Silva, né? O Faustão, é aquilo, né? Ele é muito bem de vida, ele é milionário. O Faustão, que mesmo ele sendo rico, ele está dependendo da fila do SUS. Ele está ali, ele está com uma, não fazendo piadinha, mas é com a porta dos desesperados. Ele está ali precisando para continuar a viver. Então, assim, mesmo sendo rico ou sendo pobre, nessas horas o dinheiro não faz nenhuma diferença. Então, assim, realmente o Faustão cansou também de falar isso. Em algumas entrevistas que ele deu, ele falava muito sobre a importância que o dinheiro é mais importante ter a saúde do que o dinheiro, e nessa questão aí mostra ainda mais. E você que tem a condição, se algum familiar seu infelizmente faleceu e tem condições de doar os órgãos, né? O que que custa, né? Você poder doar aí os órgãos para uma pessoa que precisa, né? E a gente incentiva ainda mais para que outras pessoas, né, que estão ali com problema, com a saúde em risco, tenham a chance de viver mais um pouquinho. Então pense sempre mais no próximo. O Ministério Público do Ceará emitiu uma recomendação para que motoristas que estejam circulando em Baturité com veículo sem placa sejam conduzidos para a delegacia. O documento orienta ainda que a Polícia Militar peça auxílio à Autarquia Municipal de Trânsito, AMT, para consultar infrações dos condutores. Já para a Polícia Civil, o Ministério Público recomenda que seja avaliada se existe ou não o crime previsto no artigo 311 do Código Penal. Dessa forma, os agentes de segurança podem solicitar também o auxílio da Autarquia Municipal de Trânsito. Como destaca o promotor de justiça Antônio Forte, e o Código Penal foi alterado e passou a ser crime retirar a placa do veículo automotor e a pena é de 3 a 6 anos de reclusão, além da multa. A partir de agora, este órgão ministerial recomenda que a Polícia Militar aborde todos os automóveis, todas as motocicletas que estejam sem placa de identificação e conduzam à Polícia Civil para se aferir a existência ou não desse crime. Repito, é crime retirar a placa de identificação. Então, cada caso será conduzido pela Polícia Militar e lá, junto à Polícia Civil, né, a condução será para a Polícia Civil, e junto à Polícia Civil, durante uma investigação, é que se levantará como é que essa placa foi suprimida desse veículo automotor. Então, a partir de agora, no município de Baturité, o entendimento do Ministério Público no controle externo da atividade policial é que todos os veículos sem placa de identificação sejam abordados e o condutor, junto com o veículo, conduzido para a Polícia Civil. Na recomendação dirigida à Polícia Civil e Polícia Militar, nós também recomendamos a solicitação do auxílio à Autarquia Municipal de Trânsito de Baturité, para que se afira, inclusive, se há infrações de trânsito junto ao cometimento desse crime. Por fim, o prefeito Herbeli Mota, o delegado regional de Baturité, o comandante da Polícia Militar e o comandante do raio foram chamados para prestar informações. De acordo com a recomendação, uma resposta deve ser enviada por escrito no prazo de 10 dias sobre o acatamento ou não da recomendação, além das medidas colocadas em prática. Tá aí uma questão muito importante, principalmente você que às vezes vai visitar Baturité, né? Não dá nenhum vacilo, nenhuma questão dessa, para que às vezes seja uma viagem legal para você descansar, seja uma dor de cabeça. E também você que é ligado aqui na Rede NC lá de Baturité, fica ligadinho aí, não tá cometendo nenhum erro. Na manhã de hoje, 5 mandados de busca e apreensão em uma prisão preventiva foram cumpridos em Sobral e Fortaleza. O alvo da operação foi um grupo criminoso que gerenciava o tráfico de armas e drogas e planejava a morte de policiais penais no estado do Ceará. Segundo as investigações da Operação Sintonos, duas mulheres são apontadas por integrar e gerenciar o núcleo financeiro e o tráfico de drogas da organização criminosa. Uma delas, inclusive, responde por uma ação penal pela prática de tráfico de drogas flagrado em fevereiro deste ano. De acordo com a polícia, as condutas das investigadas podem configurar, em tese, a prática do crime de tráfico de drogas, tráfico de armas de fogo e constituição de organização criminosa armada. Ao todo, as penas podem superar 30 anos de prisão. O nome da operação remete ao termo sintonia, utilizado por uma organização criminosa paulista para se referir aos departamentos ou setores específicos. E o termo sintonia também é citado numa série da Netflix, que é o Sintonia. É muito interessante também. Lá você vê muitas questões das facções criminosas do estado de São Paulo. Então aí segue as investigações da polícia contra esses criminosos. E a gente torce, né, que consigam aí ficar preso, porque hoje o cara faz toda a atrocidade, passa 3 anos e aí já está de volta na situação. Ontem, por exemplo, eu vi um vídeo. Um rapaz entrou na farmácia, viu a situação, aí da porta ele pegou uma sacola e colocou. Tava roubando os produtos. E aí quando ele se levanta, ele tinha tornozeleira eletrônica. Então assim, era melhor ele estar na cadeia do que estar nas ruas fazendo esse tipo de atrocidade. É o momento do esporte, porque lembrando, depois de amanhã, quinta-feira, tem Leão, é o Tricolor de Aço, jogando pela Copa Sul-Americana. O primeiro jogo vai ser lá em BH, no estádio Independência. América Mineiro, é o Coelhão, enfrenta a equipe do Leão. O América Mineiro é o lanterninha da Série B, só tem 2 vitórias e uma das 2 vitórias é contra o Tricolor de Aço. Foi pelo Campeonato Brasileiro 2-1, com direito a gol do Felipe Azevedo. Então assim, o América Mineiro é uma equipe que na Copa Sul-Americana está fazendo jogo duro. Eliminou o Colo-Colo, né? Único time chileno campeão da Libertadores. E também eliminou o RB Bragantino, o Red Bull Bragantino, nos pênaltis em São Paulo. Então assim, É um jogo muito complicado, o América Mineiro não vem brincando, e é o que eu costumo dizer, os times na Copa Sul-Americana, quando estão na parte de baixo da tabela, eles acabam dando uma certa vida na fase de mata-mata. A gente tem como exemplo, em 2010 o Goiás foi rebaixado, mas foi vice-campeão da Copa Sul-Americana. Em 2009 o Fluminense lutava para não cair, não caiu, né? Com aquela missão impossível do Cuca e também do Fred, chegou à final da Copa Sul-Americana. Em 2013 a Ponte Preta também foi rebaixada, mas foi vice-campeão para o Lanús da Argentina. Então o América Mineiro é sim um adversário complicado e o Fortaleza tem que ter muita calma se pensa em chegar numa eventual semifinal. E se o Tricolor passar, né, chegar numa semifinal, pode pegar ou Corinthians ou Estudiantes de La Plata. O Estudiantes é um conhecido já do torcedor Tricolor. Ano passado foi eliminado por 3-0 no jogo da volta, né, na Argentina, na Arena Castelão. Foi 1-1 com direito a gol do Silvio Romero. Corinthians, né, então assim, já é conhecido. Esse ano o Fortaleza e Corinthians se enfrentaram, terminou 1-1, e hoje esse jogo vai ser transmitido, né, por uma emissora de TV aberta. Então aí quem quiser já estudar um pouco, saber o próximo adversário do Tricolor, caso o Tricolor também passe, pode assistir hoje, porque quinta-feira o Tricolor joga, é claro, com transmissão exclusiva aqui da rede ANC. Eu digo exclusivo porque só vozes como Edu Lima, Leandro Gildo e na operação Robson Nogueira, você não vai encontrar em outro lugar. É, tá rindo aqui? Ah, esse eu tô com saudade também de escutar essa voz linda aí do Lúcio. É, o Lúcio Bala, nosso querido Lúcio Bala. Já falando um pouco mais de Alvinegro de Porangabuçu, o nosso querido Robson trouxe pela manhã, falou do atleta Leandro Carvalho, que colocou o time na justiça, aí no dia da audiência não foi, aí ele acabou perdendo. É, cada, parece piada, mas são coisas que acontecem. Mas falando mesmo no Alvinegro, o Ceará tem, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, né? Os estudos falam que o Ceará tem apenas 8% de chance de subir, é isso mesmo. Apenas 8% tem que fazer uma missão impossível. O Ceará que joga sábado contra a equipe da Tombense, aí depois pega o Criciúma em casa e também a equipe do Londrina. São três jogos complicados, mas que se o Ceará fazer os 9 pontos, né, conseguir as 3 vitórias, pode ser que ainda sonhe e fique mais perto aí do eventual acesso. A gente torce, né? Porque, claro, futebol cearense, que o Alvinegro de Porangabuçu tente sim a volta para a primeira divisão. Mas, na minha concepção, está muito complicado e, infelizmente, vai passar mais um aninho na Série B. Já falando um pouco mais aí da Série D, o nosso querido Ferroviário, o Ferroviário está nas quartas de final, na fase do vai ou racha do mata-mata, vai enfrentar a equipe do Maranhão, que não é uma equipe fácil, né? O Maranhão, digamos que é a terceira força do estado, a primeira Sampaio Corrêa, segundo Motoclube. Se algum torcedor do Maranhão se chatear, então pode ser a primeira força também. Mas o MAC, né, como é conhecido, é uma equipe muito complicada. E aí o Ferroviário vai ter dificuldades, até porque o MAC eliminou a equipe do Retrô. Né? O Retrô eliminou o Pacaju. Já imaginou se o Pacaju chega, né? Ia ter um confronto cearense, aí pelo menos um cearense classificado na Série C. Já o Atlético Cearense acabou pegando o beco, né? Como a gente pode falar aqui no Cearense, pegou o beco para a equipe do Souza por 2-1, infelizmente. Então só tem o Ferroviário aí vivo para ir para a Série C. Mas na Série C já temos um representante cearense, foi a equipe do Floresta, empatou o último jogo contra o Manaus e decide a sua vida nesse final de semana contra o América Mineiro. Precisa vencer, digamos assim, porque em caso de empate e o Manaus ganha o jogo, o Floresta está rebaixado. Então, claro, se perder já está automaticamente rebaixado, porque o América de Natal está na zona de rebaixamento. Pauta ANC. Pauta ANC. Rede ANC. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Aqui a credibilidade é de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste. O fato vira notícia com os melhores comunicadores do estado. A notícia do Ceará. Todo sábado, de 10 ao meio-dia. Os melhores times jogam aqui. Ceará e Fortaleza. Não importa a competição. Sempre que os maiores times do nosso estado estiverem em campo, a emoção é certa. Com as transmissões da Rede ANC. Futebol é com a gente. Rede ANC. Se o assunto é bola, gira aqui. Fique tranquilo, você acompanha a Rede ANC. A agência de comunicação Edelman, com atuação em mais de 60 países, divulgou um estudo em que comprova a importância dos veículos tradicionais. 64% das pessoas apontam que o jornal impresso e o rádio são 3 vezes mais confiáveis do que outras mídias. Para isso, você conta com o jornal A Notícia do Ceará, distribuído gratuitamente a cada 15 dias em todo o estado. E com o programa A Notícia do Ceará, aos sábados das 10 às 12 horas, nas principais emissoras do Ceará. Afinal de contas, o que acontece no Ceará vira notícia aqui. O ANCast é o podcast temático da Rede ANC. Economia, atualidades, tecnologia e os mais variados assuntos viram pauta neste novo projeto da Rede A Notícia do Ceará. Toda semana, no canal TV ANC no YouTube. Rede ANC. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Pauta ANC. Pauta ANC. Um assunto que é sempre bom a gente falar, sempre bom a gente se manter atento e alerta. Saúde. Cuidado com a saúde nunca é demais. Ainda mais nesses dias atuais em que a gente vive, que dia após dia estão surgindo coisas novas, muitas vezes até novidades, que leva-se um tempo, né, até se descobrir uma cura, um tratamento, um diagnóstico. E justamente para falar sobre isso, uma doença que vem acometendo muitas pessoas, embora muito se fale, né, sobre toda essa seara dos cânceres. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre o câncer de tireoide, que é o mais comum da região de cabeça e pescoço. E olha só, um dado importante, atinge geralmente as mulheres. Os nódulos na tireoide são relativamente comuns e estudos indicam que cerca de 40% das mulheres que desenvolvem nessa característica são geralmente por conta de fatores hormonais e genéticos. E cerca de 5% desses casos são nódulos cancerosos. E para falar mais sobre esse assunto, a gente traz aqui o cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Bonfim Júnior. Seja muito bem-vindo ao Informativo ANC. Muito obrigado pelo convite. E já nesse comecinho aqui, né, eu queria que você explicasse pra gente como que é feito esse diagnóstico, né? Tem algum sintoma ali que as pessoas têm que ficar atentas para buscar um especialista? Como que é feito esse processo inicial? Sim, claro. Bom, então primeiro eu vou falar aqui um pouco do que é a tireoide para chegar no diagnóstico. Tireoide é uma glândula que fica na região do pescoço, junto à garganta, junto de onde, do órgão que nós falamos, e que ela produz hormônios que são importantes para o metabolismo. Então, a falta da tireoide faz com que a pessoa perca energia, não tenha essa atividade. Bom, falando isso, é importante entender que a maior parte dos tumores de tireoide que surgem, sejam eles benignos ou malignos, não causam muitos sintomas. E isso traz uma atenção de que boa parte dos pacientes que fazem o diagnóstico do câncer de tireoide não sentem nada. E a doença pode chegar a um estado avançado sem causar muitos sintomas, o que pode ser um desafio para o tratamento, para o cirurgião, para as equipes de oncologia, para tratar esse paciente adequadamente. O fato é que, se nós podemos falar alguma coisa, o câncer de tireoide é considerado um câncer indolente, um câncer lento. Ele não tem a mesma mortalidade de outros tumores, como o câncer de estômago, de cólon, de pâncreas. Ele tem uma mortalidade bem melhor, bem mais baixa. O que favorece também que o tratamento dele também é bem melhor, a taxa de cura é bem alta. Porém, É, igual a todos os cânceres, isso é relacionado ao diagnóstico precoce também. É, se temos essa vantagem de ser um tumor com baixa mortalidade, com baixa agressividade, o diagnóstico precoce dessa doença faz com que tenhamos tratamentos melhores. Mas, quando também causa sintomas, isso também não quer dizer que nunca causa, quando também causa sintomas, os mais comuns são, primeiro, a percepção de que está crescendo algum nódulo no pescoço, seja na região da tireoide mesmo, seja na região dos linfonodos que ficam do lado. Uma landra, uma íngua, é muito importante ficar atento, principalmente aquelas que não doem. É, uma percepção de uma rouquidão que não estava presente e começa a aparecer, e uma percepção de alguma massa no pescoço que vai atrapalhando a alimentação. Então a pessoa sente um entalo, vai comer alguma coisa, sente um entalo ali no pescoço. Então são sinais importantes. Geralmente não dói, mas eventualmente pode causar uma dor de garganta persistente que não tem uma explicação. Então são sintomas que são raros, que na maior parte dos pacientes não tem isso, mas que quando presentes, eles precisam ser bem avaliados. E o senhor falou aqui sobre a importância do diagnóstico precoce para que se tenha um melhor tratamento. E como que é feito esse tratamento? Olha, o tratamento do câncer de tireoide é principalmente a cirurgia. É, como você falou muito bem, é uma doença muito da mulher. É, não se tem uma explicação científica explicando os mecanismos de por que, que surge mais na mulher, mas é fato que surge muito mais na mulher. As mulheres no Brasil e no Ocidente, elas têm muito mais, até pela cultura, atenção à saúde do que os homens. É, as mulheres têm mais pré-natal, fazem a consulta de pré-natal, a consulta com ginecologista anual, periódica. Elas têm políticas públicas de prevenção no colo do útero, do câncer de mama. É, vão à consulta com endocrinologista, dermatologista, levam os filhos para a consulta. Então, elas têm um papel muito importante na saúde da sociedade, delas mesmas e de toda a família. Então, isso não quer dizer que o homem não tenha o câncer de tireoide, que é que boa parte deles não fazem o diagnóstico precoce. E é muito importante que eles sejam levados pelas mulheres da família, que sejam conscientizados pelas mulheres da família. O melhor exame para fazer o diagnóstico de uma doença da tireoide é o ultrassom. E o tratamento é basicamente a cirurgia. A cirurgia da tireoide aí é um ponto que é desafiante, principalmente nos serviços de formação de cirurgiões, que é uma cirurgia mais difícil do que outras, por causa da própria anatomia da tireoide, do local onde ela se localiza. E o ideal é que o cirurgião que faça uma cirurgia de tireoide, ele tenha mais do que 30 cirurgias de tireoide ano. É, não são todos os cirurgiões que têm esse número bom de cirurgias todos os anos. Mas nós aqui em Fortaleza e no estado do Ceará, temos serviços de cirurgias de cabeça e pescoço, que podem fazer esse tipo de cirurgia, além de outros centros que têm cirurgia oncológica e cirurgia geral, que tem cirurgiões treinados para fazer esse tipo de tratamento. Perfeitamente. A gente já passou aqui pelo diagnóstico, como saber se você tem ou não a doença, o tratamento, a melhor forma de se ver livre da doença. E agora eu acho que também outro ponto muito importante da gente falar aqui é como prevenir o câncer de tireoide. Pronto, esse é um ponto que é difícil, porque eu sou bem sincero, não existe uma medida que você pode prevenir, como por exemplo, câncer de pulmão, parar de fumar, evitar o tabagismo, câncer de fígado, evitar o etilismo. O câncer de tireoide, infelizmente, não tem algo assim, que parando de fazer isso, não vai ter câncer. Sabe-se que tem fatores que são relacionados ao câncer de tireoide, como por exemplo, exposição à radiação. Então, pessoas que trabalham em clínicas de radioterapia ou de radiologia, que trabalham com produtos nucleares, eles têm um risco aumentado para câncer de tireoide, mas isso aí é muito raro. Normalmente são exposições ocupacionais de trabalho. O fato é que, aparentemente, aí são estudos que ainda não são conclusivos, aparentemente o câncer de tireoide ele está relacionado com o aumento de peso médio da população, a obesidade. E aparentemente ele também está relacionado ao consumo de nitratos e ao consumo de sais, principalmente presentes em refrigerantes, em alimentos como fast food, alimentos condimentados, conservados. Daí tanta importância de evitar a obesidade, que aparentemente é a obesidade. A obesidade, isso já está bem estabelecido, ela está relacionada a alguns tipos de tumores, como por exemplo o de mama, o de ovários, de estômago, de cólon e o de tireoide. E o controle da alimentar, dá preferência a frutas, legumes, verduras, vegetais frescos, carnes de melhor qualidade, evitar os condimentados. É claro que a gente, quando nós estamos falando isso, tem que também ter atenção ao tipo de dieta que nossa população tem e o que ela pode consumir. Por exemplo, que eu posso dizer que carne de sol pode ser prejudicial, mas acho que se trata também de uma questão do equilíbrio, não se alimentar só de um tipo de alimento, tentar variar bastante. E por outro lado também, vários trabalhos hoje mostram que a atividade física é um dos melhores definidores de progressão tumoral. Então, pessoas que fazem atividade física, e atividade física eu não digo fazer uma academia pesada, não. Eu digo uma caminhada de 30 minutos, 3 a 4 vezes por semana. Ela aparentemente dá um excelente prognóstico na maior parte dos tumores, evitando que tumores agressivos avancem com rapidez. Então, voltamos para os conhecimentos mais antigos. Uma boa dieta e uma vida com atividade física. Perfeitamente, doutor. E eu acho que um outro ponto também muito importante nisso tudo é que o senhor falou sobre a qualidade da alimentação, né? E muito se coloca muitos alimentos como se fossem vilões. Não, você não pode comer de jeito nenhum. Só que eu acho que o equilíbrio, ele não faz mal para ninguém. Assim, não é que você vai abolir aquilo da sua dieta vez ou outra. Eu acho que dá para abrir essa folguinha, né? Acho que não há problema nenhum, até porque é um problema que você causa com a sua alimentação. Agora você coloca um muro ali e você acaba taxando tal alimento como se fosse o grande causador de tudo, sendo que é uma sucessão de fatos, né? Ele é só mais um fator. Isso. Eu acho que, assim, não é bem o que eu acho, pelo que eu estudo. É uma questão do equilíbrio mesmo. O câncer é uma doença genética, é uma doença relacionada ao dano do DNA. E o que protege? Se tem um alimento ou alguma coisa que possa causar o dano do DNA, tem outras substâncias que protegem o DNA. E o que protege o DNA? São principalmente alimentos que são ricos em vitaminas A, D e C. Frutas, legumes, verduras, tem uma dieta balanceada. Tem uma dieta, aquela coisa, algumas pessoas hoje defendem o veganismo, tem que tomar cuidado com o veganismo, porque é muito importante que nós tenhamos uma dieta com pelo menos 80% de proteína indicada diária para o nosso corpo. E a proteína é mais ou menos 1 grama por quilo de peso. Então, se eu peso 70 quilos, eu preciso de 70 gramas de proteína por dia. Isso pode não parecer muito para quem come carne, mas para quem é vegano, pode ser um verdadeiro desafio conseguir chegar a esse nível de dieta. E por que isso é importante? Porque isso acaba levando a carência nutricional. E carência nutricional pode ser relacionada também a dano do DNA lá na frente. Então, é a coisa do equilíbrio. Nem tanto é o mar, nem tanto é a terra. Perfeitamente. E agora que, né, dito tudo que foi dito aqui, abro espaço para que o senhor faça as considerações finais e agradeço aqui por todo o esclarecimento, toda essa luz aqui que o senhor trouxe para esse assunto. Pronto. Primeiro falar assim, o mais importante do câncer de tireoide que eu considero é o diagnóstico precoce. Não se tem políticas públicas hoje para fazer o diagnóstico do câncer de tireoide, mas como muitas mulheres do nosso país, do nosso Ceará já sabe, faz parte do exame médico ginecológico de mama também examinar a tireoide, principalmente a partir ali dos 30, 25, 30 anos de idade, a maior parte das mulheres já fazem. Essa cultura de fazer o exame, que é um exame de ultrassom, um exame pouco prejudicial, consegue fazer o diagnóstico precoce e a resolução a tempo efetiva desse tipo de problema. Nem sempre o tratamento dos nódulos tireoidianos, principalmente os benignos, se trata de cirurgia. Às vezes pode ser tratado com acompanhamento, simplesmente eles podem ficar lá por durante muitos anos sem causar nenhum problema. Mas o que realmente faz a diferença em relação ao tratamento no futuro é identificar esse nódulo com precocidade e tratar enquanto ainda não se tornou uma doença grave, porque o destino do câncer, infelizmente, é esse. Se não for tratado, ele se tornar uma doença grave e causar algo muito sério no paciente, inclusive morte. É aquela máxima, né? Melhor prevenir do que remediar. Dr. Bonfim Júnior, muito obrigada pela sua participação. E você que nos ouve aí de casa, fique atento, procure um médico regularmente para manter os seus exames em dia, saber se está tudo bem com a sua saúde. A prevenção é sempre o melhor remédio. Um homem de 26 anos e um adolescente de 17 foram sequestrados e torturados em um cativeiro no Crato, na região do Cariri. Os dois conseguiram escapar antes de serem mortos e dois dos três suspeitos foram presos. O resgate foi feito após uma denúncia anônima que foi feita na noite desse domingo. A corporação cercou o local do cativeiro e os três criminosos fugiram após perceberem a presença da polícia. Mas as vítimas conseguiram passar informações sobre a localização dos suspeitos. Os dois homens foram presos e autuados em flagrante. Com eles foram apreendidos celulares e armas de fogo. A polícia, inclusive, já tem a identificação do terceiro suspeito e deve continuar investigando. Porém, ainda não há detalhes sobre qual foi a motivação do crime. Nesta segunda-feira, ontem, né, a deputada estadual Jô Farias participou do lançamento do programa Saúde da Mulher. Através das redes sociais, na companhia do governador Eumano de Freitas e também de outras autoridades, ela enfatizou a importância de iniciativas voltadas para aprimorar o cuidado com a saúde das mulheres, especialmente no que se refere à endometriose. Segundo a parlamentar, é importante que o público feminino tenha pleno acesso ao tratamento. É uma doença muito dolorosa, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de poder diagnosticar minhas filhas através do tratamento, mas o tratamento é caro também, né? E a gente sabe que muitas vezes mulheres que são servidoras, trabalhadoras, deixam de estar no serviço porque nos primeiros dias é muito cruel a dor. E não precisa passar por isso, né? Só precisa ser diagnosticada e ter o tratamento. Também tem, a gente tem um plano lá de enfrentamento, né, doutor Leonardo? E entre eles está a servidora estadual possa ser diagnosticada também com endometriose, que pelo menos dois primeiros dias ela possa estar em casa e não ser punida por não estar ainda ao trabalho. E durante o seu pronunciamento, Eumano de Freitas ressaltou o trabalho da deputada estadual relacionado à doença e também a sua luta para incluir no mutirão de cirurgias as mulheres que sofrem com a endometriose. O prefeito de Várzea Alegre, Zé Helder, discursou sobre o seu desapontamento com o atual governo. A declaração aconteceu em um evento que reuniu gestores cearenses com uma bancada federal em Brasília. O objetivo era discutir ações que evitassem a redução dos recursos da União para os municípios. Em suas palavras, o prefeito considerou que o momento é delicado e que ele jamais havia presenciado tamanha redução de recursos. A preocupação do gestor se expande também para outros prefeitos que estão à frente da administração de municípios do Brasil. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, 51% das cidades brasileiras se encontram com a conta no vermelho. Mesmo sendo apoiador do governo Lula, o prefeito de Várzea Alegre manifestou o seu descontentamento com algumas posturas do atual governo. Eu sou eleitor do presidente Lula desde as primeiras campanhas dele derrotado. E nessa agora, o mercado eleitoral, local e regional, e faço questão de dizer e sei da sensibilidade dele. E ele quer reconstruir o Brasil, mas jamais se reconstruirá o país se não dermos a atenção necessária aos municípios. O país nada mais é do que a junção dos mais de 5 mil municípios que tem. Se cada um que estão na governabilidade, o país vai bem. Não se pode admitir que os pisos das categorias aumentem sem ter a fonte pagadora específica. Agora, trazendo aqui para você um contexto melhor, né, do que foi essa situação, insatisfeitos com o repasse de verbas do governo federal, alguns prefeitos cearenses articulam uma paralisação para o dia 30 de agosto, quarta-feira, né? O movimento, que tem o apoio da Associação dos Municípios do Ceará, a Apresse, já conta com a adesão de 50 prefeituras. De acordo com a associação, a paralisação não deve afetar os serviços essenciais. E essa iniciativa pretende chamar a atenção do governo federal e também do Congresso para a situação, que, segundo a própria Apresse, está insustentável. Então a gente acompanha aqui, né, todo o desenrolar dessa história prevista para o dia 30 de agosto, próxima semana, essa paralisação dos prefeitos. A gente volta aqui para manter você atualizado do que está acontecendo. Agora eu já vou encerrando a minha participação por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê ao longo da programação. Até mais!